para além dos obstáculos. Enquanto eu buscava realizar meu sonho de adorar ao Senhor, conheci vários cantores da MK Music. Ali, fiz muitos amigos e parceiros do nosso ministério. Minha mãe, com toda a sua ousadia, sempre que encontrava algumas cantoras, pedia: "Ah, deixe minha filha cantar uma musiquinha com você." E, gentilmente, elas concordavam. Fernanda Brum, Cassiane, Cristina Mel, Leia Mendonça, Êxula, pessoas tão queridas que investiram na minha vida e acreditaram no meu sonho. Elas fizeram parte da minha história de uma forma que jamais esquecerei. Cristina Mel era um doce de pessoa comigo. Eu a encontrava nos eventos para crianças. Apesar de eu não gostar de cantar músicas infantis, eu amava ouvir a Cristina cantando. Quando estava perto dela, eu voltava a ser totalmente criança. Cantava, pulava, era só alegria. Nessa fase de preparação para a promessa de Deus, eu também participava dos eventos promovidos nos bairros pela MK Music e pela Rádio 93. Cantava no início, quando a produção dava oportunidade para novos talentos. E depois eu ainda pedia para fazer um dueto com algum cantor. Eu tinha 8 anos na época. Conheci o locutor Cid Gonçalves, que foi uma bênção na minha vida. Ele me abraçava e me tratava com tanto carinho. Até hoje ele diz que eu sou sobrinha dele. Em um desses eventos da 93, em Campo Grande, Cid me pegou no colo e fomos para o palco chamar a próxima atração, a cantora Êxula. Ele disse ao público: "Estou aqui com a Bruna Carla, que vai chamar a próxima cantora. E a Bruninha vai cantar um trecho da música. Tira-me do vale, eu quero ver tua mão. Tira-me do vale, eu quero libertação. Chega desse vale, eu quero agora viver." Quando comecei a cantar, o público se manifestou de forma intensa, aplaudindo, glorificando a Deus. Assim me tornei mais conhecida graças às oportunidades que tive através da MK e da Rádio 93. Muitas pessoas da MK fizeram parte da minha história de uma forma inesquecível. Agradeço a Deus por todas elas, principalmente por Fernanda Brum e Emerson Pinheiro, que sempre estiveram perto de mim. Eles acreditaram no sonho de Deus para minha vida e nos apoiaram em tudo. Às vezes, ficávamos tristes, com tantos desafios, mas nunca desanimamos. Nunca pensamos em desistir, porque quando há uma promessa, não podemos olhar para trás. Um dos momentos mais difíceis aconteceu durante um dos meus ensaios à tarde. Enquanto ensaiava, um vizinho furioso, que trabalhava como segurança, começou a esmurrar nossa porta. Ele chamou minha mãe aos gritos e passou a xingá-la, ameaçando nossa família, dizendo que quebraria tudo dentro da nossa casa. Ele queria que abaixássemos o som imediatamente, mas o volume estava normal. Eram 4 horas. Aquele homem se exaltou tanto que já estava quase batendo na minha mãe. Quando se aproximou para agredi-la, eu repreendi. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cravei minhas mãos na cintura dele, tentando afastá-lo. Havia uma força sobrenatural em mim naquele momento. Eu entendia que ele estava possesso por uma força maligna. Minha força veio do amor que sentia por minha mãe. Eu era muito apaixonada por ela. Era um sentimento fora do comum. Eu tinha muito medo de perdê-la. O homem tentava me empurrar, mas não conseguia. Ali, eu estava revestido da força do Senhor. Ao perceber que estava sendo resistido, ele recuou e nos ameaçou de morte. Disse que voltaria com uma arma para nos matar. Ficamos apavorados. Naquele mesmo dia à noite, eu cantaria em uma igreja, no bairro de Benfica, próximo à Rua dos Lustres. Então falei para minha mãe: "Não vou deixar você sozinha aqui." Eu estava muito nervosa, preocupada com a vida dela. Eu tinha medo que aquele homem voltasse para ferir minha família. Mas, para a glória de Deus, ele não voltou. No mesmo ano, a pastora Fernanda e o pastor Emerson iniciaram um projeto comigo para apresentá-lo à dona Evelise, presidente da MK Music. A ideia era preparar algo que demonstrasse melhor meu talento, Três músicas inéditas foram gravadas em estúdio. Eles desejavam muito que eu entrasse para a MK. Era uma tentativa de mostrar uma nova Bruna cantando músicas inéditas. Mas, embora Dona Evelise já me conhecesse, ainda não havia chegado o tempo de Deus e o projeto teve de ser esquecido. Eu sou muito grata a esse casal, porque eles me deram muita força mesmo. Realmente queriam ver o meu sonho tornando-se realidade. Outros cantores também fizeram de tudo para me ajudar. Cassiane, Pastora Léa Mendonça e outros que sempre tentavam convencer a Dona Evelise a gravar um CD comigo. É importante dizer isso, pois eu não conquistei o sonho de adorar ao Senhor sozinha. Muitas pessoas caminharam ao meu lado, me dando força, me sustentando em oração. São pessoas que eu amo profundamente e que fazem parte da minha história. E em todo tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17.